Dor de cova desse, eu nem entro com medo de deitar o cabelo. A autarquia do forró é aqui. Programa do Macho Véi. Programa do Macho Véi. Oferecimento: Aprovate Corretora de Seguros, a melhor corretora de seguros do Brasil. E Bearing Life, o verdadeiro suco da vida. Nem pense em sair daí. Daqui a pouco tem mais esculhambação. Programa do Macho Véi. Música e leriado é só aqui. Eu vou compartilhar com vocês informações valiosas sobre saúde e qualidade de vida. Você sabia que o suco da berinjela desempenha um papel fundamental no tratamento de doenças como gordura do fígado, colesterol elevado, triglicerídeos altos e refluxo? O Berilife é um suco de berinjela, é natural e pronto para o consumo. Eu tomo 3 vezes ao dia. Você encontra em farmácias e casa de produtos naturais. Berilife.com.br. Berilife, o suco da vida. Toque sua vida com segurança. Venha para a Aprovate, a maior corretora de seguros do Brasil. Garantias para roubo, furto, incêndio, perda total por colisão ou capotamento, guincho e táxi ilimitado, danos a terceiros até R$1 milhão, chaveiro, hotel e troca de pneus em todo o território nacional. Ligue agora, 0800-591-1517. Seguro alto para veículos de qualquer ano, marca e modelo, seguro residencial, empresarial, seguro de vida, homem e mulher contra câncer, plano de saúde e muito mais. Aprovate Corretora. Ligue 0800-591-1517. Aprovatecorretora.com.br. Aprovate. Nessa 10 horas. Você pode confiar. E 31 minutos. Quinzenaço do Consumidor Paraíba. Centenas, eu disse centenas de ofertas para nossos clientes. Furadeira Bosch 750 watts, R$ 53,90 mensais. Lavadora Color Mac 10 quilos, R$ 53,90 mensais. Refrigerador Esmaltec 2 portas, R$ 259,90 mensais. Smart TV AOC 43 polegadas, R$ 159,90 mensais. Essas e outras ofertas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Quinzenaço do Consumidor Paraíba. Voltamos com o programa do Macho Véi, a maior autoridade em fuleiragem. O locutor cheio de chifre. Macho véi. Ela se foi e só ficou lembranças suas. Estou vivendo embriagado, bebendo cachaça, dormindo nas praças, sozinho nas ruas. Só ficou o cheiro dela lá no meu colchão. Estou vivendo de saudade, tudo é solidão. Oh, meu amor, eu não sei mais viver a vida sem você. Me perdoa sem você, eu já não sei o que fazer. Oh, meu amor, eu não sei mais viver a vida sem você. Me perdoa sem você, eu já não sei o que fazer. Vem, é sucesso! Serva no Gibão! Gibão de coro! Faz um mês e 15 dias que ela se foi e só ficou lembranças suas. Estou vivendo embriagado, bebendo cachaça, dormindo nas praças, sozinho nas ruas. Só ficou o cheiro dela lá no meu colchão. Estou vivendo de saudade, tudo é solidão. Oh, meu amor, eu não sei mais viver a vida sem você. Me perdoa sem você, eu já não sei o que fazer. Ah, meu amor, eu não sei mais viver a vida sem você. Me perdoa sem você, eu já não sei o que fazer. Ah, paixão do Ida, menino! Eu voltei ligeirinho porque o véi... Desconjuro, marmota! Véi, aqui é do jeito que você gosta. É o quê, galinha? O véi aqui é do jeito que o povo gosta. É o forró, Mastruz com Leite! Bom dia, boa tarde, boa noite nesse programa Pai d'Égua. Esse apresentador é muito corno. É não, tu não quer? Deixe para lá, bom dia, boa tarde, boa noite, tô com vocês desde cedo no programa do Macho Velho, mandando os alores aqui, ó, 619-9999-8895, encosta, deixa cair de rebolo. Véi, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Carlos, José Carlos de Salvador, Bahia, manda uma música aí do Zé Vaqueiro, Largo Osso. Largo Osso do Zé Vaqueiro. Lá, o José Carlos, ele tá lá dentro do depósito, puxando carga, pallet de carga, que é uma beleza. Muito bicho de chifre ouvindo. Boa tarde, Macho Velho. Como é que tá por aí? Tá mole. Na paz, né? Tranquilo. Tá chovendo na região aí? Não, sol aqui muito. Tá chovendo. Até de noite tem sol. Tá chovendo um pouquinho. Quando não chove de dia, chove de noite. Quando chove de noite, chove de dia. É o fresco, é muito. Eu fecho com chave de noite, chave de dia. Bota agora do o quadro, vem chegando o quadro pra gente se divertir no programa do Macho Véi. É o quadro gostoso que eu gosto depois do balcão de emprego. Superstição. Superstição. Superstição de hoje. Macho Véi. É normal a pessoa sentir um arrepio nas costas e não ver ninguém? Não. Aí é normal. Normal é você sentir, ver a pessoa e ela não tá perto. O diabo é quem fica. Superstição do programa do Macho Velho. Se você é supersticioso, supersticionista, morreu? Não, mas tá quase lá. Mano, se tiver superstição, escapa. Nem incha. Homem fresco não. Vamos dançar um forró desde superstição aqui no nosso lariado. Programa de fuleiragem é com o Macho Velho. você aqui. Se não voltar, será o meu fim. Nem no meu cavalo eu não monto mais, lembrando de você. Eu tô desesperado, tô ficando louco. Onde está você? Morena, volta pro seu nego que eu tô te querendo. Cuida, volta logo, tô quase morrendo. Bebendo todo dia, abro, fecho o bar. Seu nego que eu tô te querendo. Cuida, volta logo, tô quase morrendo. Bebendo todo dia, abro, fecho o bar. Tô pra me acabar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Meu amigo Eric Lodi, cavaleiros do forró, que honra. Isso é mais especialmente pra todos os vaqueiros e as vaqueiramas de todo o Brasil. Segura! Tô mal, vou ir sem você aqui. Se não voltar, será o meu fim. Nem no meu cavalo eu não monto mais, lembrando de você. Eu tô desesperado, eu tô ficando louco. Aonde está você? WhatsApp da Fuleiragem 619-9999-8895. Chega pra ver o forró. É o forró Cavalo de Pau. Numera, numera, tchururu. Eu queria poder falar o tamanho do meu amor e o que sinto em meu peito por você. Eu já nem sei como Ai, macho véi, coloque no meu radinho. Rádio Forró do Macho Véi. É o homem dançar, porque vem chegando o quadro. O povo véi. O povo feio, eita diabo. Quantos áudios aí do povo feio? Chama nos áudios, meu filho. Chama, chama, Raimundo. Sou aqui do sul do Maranhão. Estamos aqui ligados na rádio online. Na rádio online. Muito boa a rádio. Tá. Nós queria pedir uma música aí pra nós de João Mineiro e Marciano. Olá, bom dia, Marciano. Boa tarde, boa tarde. É da rádio, né? Exatamente. E aqui da rádio, do aplicativo. Estou aqui ouvindo aqui. Ouvindo a rádio aqui. No aplicativo. Aqui de São João dos Quatro, Maranhão. Ô, Macho, vai, tem como tocar uma música pra nós aí? Toca sim. Aqui é Ranieri, Natal, Rio Grande do Norte. E super recomendo o programa do Macho Véi. Se você está triste, assista a Rádio Macho Véi, que a tristeza logo vai passar, assim como o menino quer nascer. Apertadinho, apertadinho. Ô, Macho Véi, manda um alô pra Marcenaria, Carlos Henrique e Clodoni. E nós estamos na escuta aqui. Nós põe aqui, é no 12 aqui, o sonzinho aqui. Macho Véi, toca aí uma música de Mastruz com Leite. Oferecer pra minha esposa que tá escutando a rádio uma hora dessa em casa. Isco! Bom dia, eu sou Tomé Açú do Pará. Tô ouvindo na rua. Rádio Macho Véi. Aqui é Jamil que tá pirando tava aí, estou ouvindo a Corne FM. Balança o chocai aí, manda um alô aqui pra galera aí. E oferece a próxima música aí pra galera aqui que tá aqui no Batabajara, Bahia, ouvindo a Corne FM. Véi, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Carlos, José Carlos de Salvador, Bahia. Manda uma música aí do Zé Vaqueiro. Largo Osso. Largo Osso. Bota aí, boa mano. Tarde, Macho Véi. Como é que tá por aí? Tudo bom? Quem tudo é? Na paz, né? Quem é? Tá chovendo dentro da região aí? Tá aqui seco. Aqui tá chovendo, viu? De manhã mais chove. Quem acho é? Tudo bom, né? Estamos por aqui. E aí, Macho Véi? É o Xavier Barreto e esse foi o quadro. O povo, velho. Eu vou dançar um forró, viu? O que é um corno desse? É uma afronta à sociedade. Meu Deus do céu. A autarquia do forró é aqui. Programa do Macho Véi. Tudo acabou, hoje eu sei. Você nunca me amou. Foi ilusão. Yeah. WhatsApp da Fuleragem. 61 999998895. Certos dias, o vento traz o teu cheiro. Eu me levanto da cama assustada, lá pelas tantas da madrugada, com gosto amargo na boca. É, aquele amargo da saudade que perturba, tira o sono e não passa. Não passa. Para, eu não vou suportar toda essa barra. Meu coração um dia dispara. Preciso te ter essa noite, não importa a hora, pra não enlouquecer. Marca aonde eu vou te ver. Quem sabe no mesmo lugar aonde a gente ia sempre se amar, repartindo o mesmo lençol, sentindo a luz do sol, tocando a alma. Será que é difícil entender? Que só um mussum ensaboado. Tô indo embora agradecer você que ficou nessas duas horas de programa aqui com o Macho Véi. Mandou mensagem no WhatsApp 619-9999-8895. É do mal, bicho, véi! Já estamos tacando o pau para ir embora! Já começou o programa da fuleiragem, mato véi! Não, já está encerrando em nome de Aprovate, a maior corretora de seguros do Brasil, e Iberian Life, o suco da vida. Vamos embora, quer divulgar sua empresa para mais de 700 mil ouvintes por minuto para todo o Brasil, fazendo que nem a Aprovate, o Iberian Life. Manda mensagem no nosso WhatsApp 619-9999-8895. Bora se bora agradecer você que ficou nesse tempo todo mandando o seu áudio de qualquer canto do Brasil. Tá aqui guardado, não saiu hoje, mas sai no próximo sábado. Um abraço aí pra ela que tá ouvindo, a Cleide, lá de Itabuna. Tá na boa, tá feliz, é assim que se diz. Ela sempre participa. Você que é de Barreiras, Itabuna, Lagoinhas, Ilhéus, Chique Chique, Irecê, você que tá na terra do cacau, um beijo aonde tiver cabelo, a minhas baianas maravilhosas, maranhenses, piauienses, paraibanas, Rio Grande, Nordeste, Pernambucana. Eita, eu dou maior valor, vou até me embora agora depois dessa, viu? E fui! Tchau, papai! O véio aqui vai embora. Muito obrigado por ouvir essa carniça de programa. Programa do Macho Véio. Oferecimento: Aprovate Corretora de Seguros, a melhor corretora de seguros do Brasil. E Iberian Life, o verdadeiro suco da vida. Eu vou compartilhar com vocês informações valiosas sobre saúde e qualidade de vida. Você sabia que o suco da berinjela desempenha um papel fundamental no tratamento de doenças como gordura do fígado, colesterol elevado, triglicerídeos altos e refluxo? O Iberian Life é um suco de berinjela, é natural e pronto para o consumo. Eu tomo 3 vezes ao dia. Você encontra em farmácias e casa de produtos naturais. Berilife.com.br. Berilife, o suco da vida. Toque sua vida com segurança. Venha para a Aprovate, a maior corretora de seguros do Brasil. Garantias para roubo, furto, incêndio, perda total por colisão ou capotamento, guincho e táxi ilimitado, danos a terceiros até R$1 milhão, chaveiro, hotel e troca de pneus em todo o território nacional. Ligue agora: 0800-591-1517. Seguro alto para veículos de qualquer ano, marca e modelo, seguro residencial, empresarial, seguro de vida, homem e mulher contra câncer, plano de saúde e muito mais. Aprovate Corretora. Ligue 0800-591-1517. Aprovate Corretora.com.br. Aprovate. Nessa, você pode confiar. O verdadeiro suco da vida. Nem pense em sair daí. Daqui a pouco tem mais esculhambação. Programa do Macho Véi. Música e leriado é só aqui. 11 horas. ZYC659, canal de comunicação 292, Rádio Porto FM, 106,3 MHz, uma emissora da Associação Comunitária São Francisco de Assis, Porto Franco, Maranhão. Rádio Porto FM, a nossa rádio comunitária. Olá, gente amiga, é com muita alegria, mas muita mesmo, que novamente estou aqui para essa conversa edificante que tanto tem nos ajudado no dia a dia, na nossa jornada. Hoje o tema é Cristo e nós. Cristo e eu. Cristo e você que me ouve nesse instante. Vamos trazer uma reflexão sobre a nossa relação com a religião e mais especificamente com o Mestre Jesus. Nós vamos, como de praxe, ouvir a oração de São Francisco. Senhor,